bebi e quase voltei atrás. Amei com força, mas rasguei o meu papel de trouxa. Difícil foi, negar não nego, mas a saudade já foi removida com sucesso. Você apostou com a cidade inteira que eu não ia te esquecer, que pra mim era Deus no céu e você desse mundo. Agora toma, cê tá devendo todo mundo. Agora toma. Cê apostou com a cidade inteira que eu não ia te esquecer, que pra mim era Deus no céu e você desse mundo. Agora toma, cê tá devendo todo mundo. Agora toma, cê tá devendo todo mundo. Falei pra você não fazer aposta que você não dá conta de pagar. Difícil foi, negar não nego, mas a saudade já foi removida com sucesso. Cê apostou com a cidade inteira que eu não ia te esquecer, que pra mim era Deus no céu e você nesse mundo. Agora toma, cê tá devendo.